irmandade. Mix, mix, mix, mix, mix, irmandade. Mix, mix, mix, mix, irmandade. Ok, São Paulo Safari, Irmandade. Brasil, Metropolizou, Maníaco Verbal BV, como me lembraram, DRM na produção, o mundo artístico é variado como um zoológico, cada espécie, uma família, um tratamento, um modo no meio dos primatas. O coletivo predomina comunidades distintas. Chimpanzés e gorilas, girafas observam tudo com o pescoço comprido. Sabe o que rola na savana, o relatório escrito. Existem carniceiros que devoram seu talento. Urubus e hienas nunca tiveram respeito no meio dos felinos. O tigre caça sozinho, leões esperam que as leoas façam um serviço. Só entram em ação no momento do perigo. Na manada de zebras de mil, sofre o indivíduo. Sempre os mais fortes, metropolizou, marcando territórios, metropolizou, seleção natural, metropolizou, quebrou-se o Tarzan.